Mestre. Mestre. Recebi sua mensagem. Foi com muita alegria que musiquei sua imagem. O mestre, recebi sua mensagem. Maracatu, maracatu, maracá. Maracatu, maracatu, maracatu, maracá. Maracatu, maracatu, maracajá. Maracajá, maracajá, maracajá, mará. Foi com muita alegria que musiquei sua imagem. Maracatu, maracatu, maracá. Maracatu, maracatu, maracatu, mará. Maracatu, maracatu, maracajá. Tambores entoando a melodia. Vibração. Maracatu, maracatu, maracá. Vigia.